Vamos embora, meu filho. Toca os modão, vem. Aô, vida de gado. Bora, Jorge. Bora, Lucas. E a galera do Canavial. Olha o príncipe maluco aí. Arrocha e vai. Você me quer só por um momento. Você me tem na hora que quiser. Não consigo um jeito de deixar você, porque te amo demais, mulher. E quando estás com fome de amor, você me chama correndo e eu vou. Depois de estar satisfeita, do seu lado não mais me aceita. Sou um boneco preso em sua vida, que você usa, abusa e brinca. Sou humilhado pelos meus amigos, trocaram meu nome pra mexer comigo. Minha família, todos protestam, diz que eu não presto, que eu sou um lixo. Eu já não sei o que devo fazer. Se eu te deixar, eu sei que vou sofrer. Hoje estou no beco sem saída, mas tenho fé que um dia nessa vida eu consiga dominar você. E vamos de mais sucesso, Arrocha Gostoso, vem! Ei, moda! Aô, vida de gado! Não sei se é para me matar, seu olhar. Como a cor do mar, cor do mar. Desejar, Deus na sereia do mar. Me chama que eu vou, pra te dar o meu amor, pra que eu possa ser feliz. Na verdade eu nem sei quantas vezes tenho que ficar flutuando pelo céu, louco de amor até o castelo de areia na quebrada da maré. Flutuando pelo céu, louco de amor até o castelo de areia na quebrada da maré. Oh yeah, yeah. Digno. Subeste tristes porque me mata. Teu semblante infeliz, meu doce amor, que causa apenas um pranto que tu derramas e te enche de angústias, meu coração. Eu sofro mais que tudo que te entristece. Não quero que a incerteza te faça chorar. Nós dois, amor, juramos eternamente. E se os mortos amam, depois da morte amamos mais. Se eu morrer primeiro, tu me prometes, sube o meu peito e neste deixar cair todo preto que mostra sua tristeza. André Cedrinhos, o mural de para que todos saibam o teu querer. Se morreres primeiro, eu lhe prometo, escreverei a história do nosso amor. Com minha alma cheia de sentimentos, escreverei com sangue, com tinta sangue, o coração.